5627, puxa o estacionamento, faixa 3. Tripe, chame táxi. Autorizado, chama táxi, 5627. Siga. Siga, Lima, Cruzulu. Da Visual.cr, está iniciando pushback na parte 3. Interferir com o mesmo, está livre prosseguir, reporte para ingresso, cruzamento do pátio principal, o Lima cruzou. Zero controle. Mike, Charlie Alfa, sua identificação na chegada da MAN, reporte no Del para descida. MAN 304. Boa noite, táxi via Alfa, reporte na cidade Juliette. Vai reportar na cidade Juliette, 3894, boa noite. Cruz Lu, cruz o pátio principal, reporte na Lima, para prosseguir. Soma Trupe 5627, 55 no PLB, autonomia de 12h30, alternamos Salvador. PLB 5627? 5,55. 23, pátio principal, segunda direita via Indy Alfa, com espera torre 198, decimal 95. Altímetro 1013, bom ruim, boa noite, 5627. Autorizado 3, principal, Índia Alfa, ponto esperando 09895, 1013, no ajuste 5627, boa noite. 7 anos do Lobo Pio. 206. 206, modifica o nível autorizado para 310, 310. 310, grau, 406. Boa noite, Rio 9819. 989, a sua identificação na chegada Mari. Desça para 2000 pés, o ajuste padrão Voiduna. 4, após o ATR da Trip, ingressa Juliette, portão 612. Após passagem do ATR, ingressa Juliette 612, 3894. Lima, Mike, Quebec, reporta na Quebec, Zulu. Pushback, estacionamento, 4206. Com a equipe do solo, chame pronto para o táxi, azul 4206. Bora, tá. Correio 35627, aproximando o ponto de disparo 1-0, pronto, visual para a nave final. Ok, a linha ainda decola, vento no 40 graus, 059. A linha decola, 5627. Salvador, boa noite, Rio 597. 3, estabilizado ILS da pista pistola. Boa noite, Rio 5973, livre pouso 90, vento 150 graus, 0619. Livre pouso, Rio 5973. Tem 5627, decolou 59, controle no 208. 8, graça. Nove, oito, um, no, um, no reporte estabilizado. Autorizado para Duna. Sobre Salvador, tripe 5627, decolou, não se escutar. Tripe 5627, contato radar, subir para 190 na saída Puca. 190 na Puca, 5627. 97. 7397, formação Oscar, para Guarulhos, copia o 340. Afirmativo, cliente da Oscar, copia Salvador 340. 97 Guarulhos 340, autorizado via Pezulu no 0 até Bridge. Bravo Romeu Índia Delta Eco, Bridge após intercepta Pezulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após direto Trive, após Trive direto Poços e após conforme decola da 10, fuga direita, subida da El, após Leda e após Motiva. Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva. Aciona 5516, controle 20.8. Cliente autorizado para São Paulo, Guarulhos, nível 340, Apezulu 10 até Bridge, Apezulu 16 até Bravo Hotel Zulu, Trive, Postos, depois conforme rota, decolando da 10 com curva à direita, na saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5596, controle 1208, está 6897. Tom 5, chame pronto, está 3897. Chama pronto do 5, 3897. Salvador Azul, 4206, para Sacra, 3:30. 3 horas, 3:30 de autonomia, 1208, então, meu, Fernando Matos. Solo Salvador, bom dia, Rio, boa noite, Rio 5973, livrando a sua escuta. 06, pátio Índia, ponto espera 10, torre 198, decimal 95, altímetro 0-3, bom voo, boa noite, Azul 4206. E a pátio Índia, ponto espera 1895, boa noite, João 4206. Boa noite, Rio 5973, Alfa Kilo Pátio 3, previsto posição 09 do Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, posição 09, Rio 5973. Tipo 5425, chame Recife, 125, correção, 13325, alterna no 3395. Tipo 5425, o teu controle? 35495 na escuta do controle? Seria o 35415 que está em Belém? 35495, chame Recife no 3325, alterna no 3395. Salvador, boa noite, azul 4206, ponte espera. Recife 206, boa noite, autorizada a linha de cola 51 50 graus 05 nós. A linha cola 4206. Boa, Thiago, prossiga. Estacionamento, pista aqui da cola. Gosto que é Tango Vitor, desça para 3 mil pés, QNH 10 na 3. Zero na 3, acho que é Tango Vitor. Realizador, Rio 9. O navio 81 no completa aproximação, chame a torre no 895. Ao meu Alfa Charlie para Confins, nível 100, uma centena, rota direto Ilhéus, entre Limotel, apoio direto Arubi, Alfa Romeo Uniforme Bravo Índia Arubi, apoio direto Halit, Romeo Alfa Lima Yankee Tango Halit, e após, conforme rota do plano de voo, decolando a 107 com curva à direita na subida Coral. Aciona 5506, controle 120, decimal 8. Zarubi, Halit, Romeu Alfa, Lima, Yankee Tango. Alfa Charlie, confirma que precisa da bola. Estou reparacionamento táxi de colagem 118, decimal 95, altimetro 0013. É um bom voo, boa noite, Alfa Charlie. Boa noite, bom voo. 208, boa noite, azul 4206. 45. Boa noite, Vitória 360, é o Peruísque 50, decola da 10, curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, Bidev, aciona 5520, controle 120, decimal 8. 5206. Com curva direita na saída da El, da El voa Leda, Leda, Bidev. 5520, transponda 208, controle, ligou no 645. Controle, chame pronto, 645. Semana. Isa, direita no 1, sala 09, libere direita, sala 1, 219, boa noite. Ali Alfa, desça para 4.000 pés, QNH 1002. Para 4.012, mais que leão. Se tiver questionamento, 3, 2, 4. 89, Alfa, quilo, pátio 3, prevista posição 07 do pátio 3. Trip 5627, chame Recife no 2545, alterno no 3365. Grato. Boa. Gente, regra de voo modificada aos 21112, desce para no 1500 pés, QNH 1002, reporte rotatória. Eu vou estar na rotatória, Oscar Tango Victor, descendo para 1500 pés. Alfa Charlie, ajuste no 092. está parando o ponto de espera da Papá. Tango Mike Charlie Alpha, desça para 2000 pés, QNH 10 no 3. Está livre LS X-Ray da pista no 0, reporta estabilizado. Para 2013, reporta na estabilidade, LS Mike Charlie Alpha. Olha, o Oscar Tango Vita, já aviso o Alpha 107. Gente, Oscar Tango Vita. Para pushback e acionamento, gol no 645. Dois minutos para iniciar o gol no 645, no portão 3, aguarde. Guardando o gol no 645. Paulo Salvador, até 3897 para o táxi, com 169 a bordo, autonomia 0436, alternando galeão. Eu na direita, via Indy Alpha, ponto de espera torre 198, decimal 95, altímetro no 0, no 3, bom voo, boa noite, na 3897. Livre táxi, via Indy Alpha, ponto de espera torre 0, ajustado no 0, no 3, na 3897, boa noite, bom trabalho, boa semana. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, Papatango, Oscar, até governo. Jorge Alves, ali de final, pistão 17, abaixo da terceira milha. E sobrar na final da 17, Oscar Charlie, se a gente mantém a posição. Charlie tem condições de agilizar o táxi na 17 e livrar lá no pátio 4, tem uma aeronave na aproximação para 17, com transporte em frente, vai passando a rotatória agora. Cadê o STEA? Matamos o Juliette, Tango Zulu, desça para 4.000 pés, altímetro no 0, no 3. 4.000, no 0, no 3, Juliette, Tango Zulu. Aí, recebe o final de meia dúzia de milhas, 17, o Oscar Tango Vita. Oscar Tango Vita, ciente, continua a aproximação, aguardando pista livre. Assista. Alfa Fatiale, agilize o táxi na pista, reporte ao livrar no pátio 4. Rita, final de 4 milhas, 1-7. Ciente, só mais um instante, tropa já está livrando. Oscar Tango Vito, 1-60 graus, 1-12 nós. Pouso autorizado no 7. Pouso autorizado, Oscar Tango Vito. Alfa Charlie após o tráfego que pousa, autorizado o Aliá e Mateu no 7. Papa Tango Juliette, Tango Zulu, vetoração para sequenciamento, mantenha presente pro o limite ao QD Mike na 00 de Sindra. Vai manter presente pro o limite, é o QD Mike 1900 de Sindra. Tango Zulu. Alfa Charlie, ciência. Passa 1200 pés na Dael. Tango 3897, boa noite, contato radar, se botar o nível 340, a partir de 2000 pés, voe Leda. A partir de 2000, direto Leda, subindo ao 340, tá 3897. O gestão governador, libere pista inicialmente na Quebec. Juliette, São Gisulu, desça para 3000 pés, altímetro na 0 no 3. 3.0093, Juliette, estamos do louco. Confirmando, a agência convida, continue. Continue seu táxi para o pátio da Bata. Tem convida, só confirmando, tem condições de ingressar na Bata com o tráfego aliado? Ok, então se tiver condições, com segurança pode prosseguir. O Alfa Charlie Charlie aguarda só mais um instante. Charlie Echo, está livre o táxi, via parte 3, reporte para o cruzamento parte principal. Opa, Charlie está livre a pista de Alaska. Ok, tá livre aí, em coordenação entre os tráfegos, tá livre. Chegou o 1645, tem 89 a bordo, alterna Galeão com 3 horas e 40. Eu no 8, decimal 95, altímetro no 0, 13, Monvoi, boa noite, no 645. 20 alfa, 1895, 10, 3, obrigado, boa noite, boa noite, 645. Ah, prossegui para 197. Mike Charlie Alpha, informou os 23, autorizado base pela direita, reparte recepção no final da pista 97. Reporta lá, interceptando a final da 197, Mike Charlie Alpha. Esquerda para o 150, reporta estabilizado e desça para 2000 pés, QNH 10 no 3. Esquerda para o 150, reportará estabilizado. Uso 10 no 3. Descendo a 2000 pés. Afirmativo. Papa Romeo. Alfa Alfa Charlie, autorizado decolagem 17, 140 graus, 629. No 1645, alinha e mantém inicialmente. Alinha e mantém agora, 645. Hotel, Vitor Charlie Eco, informo um tapume sinalizado obras, próxima área remota. Com cautela prossegue, reporte na Lima para prosseguir o táxi. Pode dar uma olhada. ...971, autorizado chegada BOMF, desce para 4.000 pés, QNH 10 no 3. ...208, Alfa Fatiari. Até logo, obrigadão. Estabilizado, logo, o direto ângulo. Salvador, approach control, Papa Romeo, Alfa Fatiari, airborne at 25. Romeo Alpha Alpha Charlie, radar contact, climb to flight level 100, Coral departure. Climb, correction, fly direct to Coral intersection. Right turn, direct to Coral intersection, Alpha Alpha Charlie. Salvador, direct turn, vou estar estabilizado no logo. Salvador, meu direct turn, Lúcia, minha torre, Renan 895. 2895, Tango. Torre Salvador, Papa Tango Juliette, Tango Zulu, está estabilizado no lado. Direto Tango Zulu, confirma a intenção, prosseguir para 17, após? 1-0, senhor. Sim, continua a aproximação, aguardando a autorização. Afirmativo, está aguardando a autorização, Tango Zulu. Mike Tiarel, consegue cortar para número 1 na 17? Afirmativo, Mike Tiarel. Autorizado pouso no 7, 1-50 graus, 629. Mike Tiarel. Disposto no 7, Mike Tadel. 3559, pushback não, né? Isso, 29 sem taxa. Pois é. Gente, mantenha a ponte para Quebec e aguarde para prosseguir com o táxi. Sena 6210, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 050, QNH 10 no 3. 050-10-3, solicita a coordenação se possível, pode estar. Autorizado. Graças, está na presença, desça para o 050, QNH 10-0. Negativo, vai prosseguir para 1-0. Confirmando, está visual com tráfego na curta? Afirmativo, está visual. Gente, direto Tango Zulu, vento 150 graus, 629. Aguardando a autorização de pouso. Continua a aproximação. Afirmativo, está autorizado. Pouso do peso 190, Tango Zulu. Gol 645 aos 29, 120 desse momento. Vou chamar o 208. Falou, gol 645, boa noite. Gol 645, boa noite. Contato radar, subiu para o nível 360, na saída da El. 360 da El. Juliette, São Zulu, livre pouso pistão 0, vento 1, 50 graus, 06 nós. Livre pouso pistão 0, Juliette, São Zulu. Mike Charlie Alfa, fala 2 nós, confirme o pátio. Táxi via para fora, estaciona a frequência livre. Eu falo para 30. Salvador, o trip 5-9, tá pronto para o táxi? 54 a bordo, 3 horas e 58 automobil, terminando Salvador. 3h50, 54 a bordo, Salvador. Livre o táxi via Pátio Uno, Índia, para o ponto de espera da 10, o altímetro 10. 13, quando pronto, chame a torre 1895, tenha um bom voo. Pátio Uno, Índia, o ponto de espera chama a torre 1895, o TP 5-9. Paulo 30, libera a direita, confirma o pátio. Confirme o pátio. O tráfego que está na Quebec? Texan Zulu, cruze a Alfa, ingresse via Kilo para o pátio 3. Vitor Charlie F, confirme pátio 4. Sim, se eu ingresso e táxi se vinha, tem isso, a reporta livrando na Oscar. Oi, Salvador, eu trepei 5-9, aproximado para a espera da 10. Autorizada a linha e decolar, pistão 10, vento 1, 50 graus, 04 nós. Autorizada a linha e decolar, trepei 5-9. Aeronave 71, após pelo, desça para 2000 pés, QNH 10013, calibre LS, X-Ray da pistola 0, reporta estabilizado. Após pelo, desça para 2000 pés, no mês 13, autorizado a ONS, X-Ray da 10, está estabilizado, voo 1970. QNH 6210, desça para 3000 pés, desconsidere as restrições na posição ITAP. 3000, desconsidere a restrição ITAP, QNH 6210. Sete, boa noite. Vou ir para a posição Mari, para a chegada Mari. QNH em Salvador 10-03, chame quando o Leidelza decida. Jaleco, livre corte, frequência livre. Boa noite. O trip 5219 decolou 34, controle 1, 10.8. Controle Salvador, 10.8, trip 5519. Controle Salvador, cordial, trip 5519, decolado na saída Arbor, passando 1.700 pés, na sua escuta. Trip 5219, contato radar, suba para o nível 200, saída Arbor. 200 na Arbor, 5559. 507, desça para 3000 pés, que nem é da 1-0 no 3. Tráfego Salvador, boa noite, Rio 5973. Rio 5973, boa noite. Eu tenho um plano aqui para as 20h30. O senhor sabe se a companhia apresentou a DLA? Segurando, eu já lhe chamo. Muito obrigado, amigo. Ok, vou verificar com o centro Recife também se tem aqui. Muito obrigado. Tá. 200645. O número 645 chama centro Recife. 13325, alterno 3395. 3325, 3395. É 45, chame Recife na 3325. Localizador, Golo 971. Golo 971, na minha torre, na noite 95. 295, boa. Boa. Sena 6210, desça para 2000 pés, QNH 10 no 3, está livre LS, X, Rei da Pistona 0, reporta estabilizado. 2100 no 3, Antônio LNS, reporta lá estabilizado, hoje é 6210. Salvador, boa noite, Golo 971, estabilizado na X-Ray da 1-0. O 1971, informa o ajuste 1-0, 1-3, está com cheque no 3 de pouso, tem livre pouso pista 1-0, o vento 1-3-0, grau 1-0-5-9. Livre pouso pista 10, o Gol 1-0, 1971. 5-2-5-5-9? Confirme. Após árvore, pode ir direto conquista, o 5-5-9? 5219, confirme? Perdão, 5219. Aguarde. Obrigado. Itap, Olímpio 07. e o táxi chama para ingresso, parte principal. No norte, após Arbor, foi Vitória da Conquista. Após Arbor, Conquista, muito obrigado. Os Lu, ingresso no pátio principal, contorne com cautela. Após Lima, Mike, na Quebec, chame a torre 1895 para o cruzamento. Rio 5973 na escuta do solo, por favor. Afirmativo. Rio 5973 está autorizado para Recife, nível de voo 310. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda para a subida Puca, transição Caju, onde intercepta Upper Whisky 58 até o destino. O transponder é 5465, controle em 120.8. Contexto. Autorizado, Recife 310, decola da 10 com curva à esquerda, Puca Caju, Upper Whisky 58. Estamos com o transponder 5465, controle de saída 120.1, cotejou o Rio 5973. O Rio 5973, correto cotejamento, chama para o acionamento. Assim ó, faremos, o Rio 5973. São Zulu, na Lima, chame, perdão, na Mike, chame a torre 1895 para o cruzamento da 17. 1890, chame a torre 9895. 9895, 1971, boa noite, táxi na Alfa e Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, gol 1971. Então, autorizado após ingresso na Quebec, cruzamento da pista 1735, táxi vindo, só estaciona a frequência livre. 6210, Sol 46, libere direito, Sol 1, 2109. Direito, Sol 9, Xerém, 2109, Sol 0. Romeo Alpha Alpha Charlie, radio surveillance terminated, 53 miles southwest bound of Salvador VOR, maintain flight level 100, call Ilhéus 1201. Me chamou, é o Ocean 6210, é isso, Paulo? Táxi? Afirmativo, senhor. Ok, táxi na Alfa Juliette para o portão 03, o Ocean 6210. Alfa Juliette para o 03, o Xené 6210. Paulo Salvador, boa noite, da 3197, autorização Galeão 360. Trip 5219, chame Recife, 1260, alterna no 288. 260, 288, bom serviço. Tome. Ele voa 360, a pista usa a 10, decola com a primeira curva à direita, para o perfil da subida da El, Leda e transição Motiva, onde intercepta a Upper Zulu 10 até SMAP e segue conforme o plano de voo. O transponder é 5540, o controle da pera em 120.8. Conteja. Autorizado o Galeão, nível 360, decola pistão 10, direita da El, Leda, transição Motiva, intercepta a Zulu 10, SMAP conforme o plano, aciona 5540 e o controle Salvador 1208, Dan 3197. É o Rio 5973, está falando para o posto de acionamento. O Tan 3197, correto o cotejamento, chama para o pushback. Chama na 3197. O Rio 5973, livre o push, chama para o táxi. Chama nesse contorno para o táxi, Rio 5973. Limpo 07, após ETAP descer para 2000 pés, altímetro 0 no 3, está livre LS, X-Rei da pista 0, reporte estabilizado.